Meu caro cunhado, poucas pessoas possuem a sua especialidade e isso é bom, pois significa que você é diferente, possui tantas qualidades que de certa forma superam as falhas. Diferente de outros dias, quero cumprimentar você pelo seu aniversário e dizer que é um prazer conviver com você. Estou feliz por você, por este dia que considero grandioso, o dia do seu aniversário, e só alguém com tanta grandiosidade para ser exaltado com tanta alegria. Com muita sinceridade, os meus votos de um dia repleto de paz e alegria, de quem tem grande consideração por você. Felicidades!